posso bens no meu nome. Acontece que na vida a gente tem que dá tudo que ganha pra alguém. E eu reclamo, tenho ódio do impostor. A de vida inteira fiquei sonegando pra não pagar os bichos, pra não pagar o banco. Quando a vida desanda, só se quer dinheiro, não se quer pagar. Não vou pagar, não vou pagar de jeito maneira. Sou honesto, dinheiro, assim que eu prospero, assim eu espero. E tu pro governo, eu quero dinheiro, eu não vou pagar. Prisioneiro 42, acabou o seu tempo de visitas. Ô, senhor, não me deixa falar aqui com a minha família, senhor, que isso? Senhor, não me deixa falar aqui com a minha filha, porra. 42. Meu neto tá já aqui, deu, que coisa 42, horrível. Já deu. Não me leva, senhor, não me leva pra minha cela. O 35 tá vindo te meter a porrada, senhor. Cala a boca, 42. Eu preciso sair no Natal, senhor. Foda-se o Natal, 42. Filha, paga a fiança do pai, ninguém paga pagar, pra poder curtir 42. O Natal ninguém com mandou, meus sobrinhos, meus netos. Ninguém mandou seu negar, 42. Já deu seu tempo, 42. Volta pra cela. E de presente de Natal, ele teve sua fiança paga pela família e pôde passar alguns momentos de felicidade ao lado dos seus parentes queridos, mas essa felicidade logo acabaria ao se vestir de Papai Noel e se aproximar da escada para surpreender a todos. O fim disso, a gente já sabe.